Pra desapegar, eu vou morar longe daqui. Eu te vejo nos cantos da sala, em todo lugar. Pra te evitar, eu vou ter que despir. O meu peito tem esse sentimento que quer te encontrar. Pra piorar, eu vou ter que excluir o amor que deixou e não foi com você. Pra você eu sei que acabou, já não senti mais nada. Hora de te esquecer sem deixar minha vida largada. Resgatar minha fé no amor que ficou abalada, machucada, derrotada. Tirar do caminho, esquecer do seu gosto, seu corpo me vira sozinho. Aceitar que não deu e eu que fiquei no prejuízo. Eu preciso, eu preciso. Pra desapegar, eu vou morar longe daqui. Eu te vejo nos cantos da sala, em todo lugar. Pra te evitar, eu vou ter que despir o meu peito desse sentimento que quer te encontrar. Pra piorar, eu vou ter que excluir. Sozinho, aceitar que não deu e eu que fiquei no prejuízo. Eu preciso, eu preciso. Seu corpo me vira sozinho.